0062, chamando frequência 118 do sinal lá de cima. Salvador, boa noite. Azul 4062, estabilidade, ele é 78 em São José. Azul 4062, tráfego avistado, 11 autoridade, 10, tempo 080 graus, para a próxima. E de pouso, pista 10, azul 4062. violência de esquerda para estabilidade. Chamador, boa noite. Chamador, boa noite. Estabilizado, frente ao nosso João, boa noite. Trânsito da cidade, com o João autorizado, por Soma Zero, em Antônio de Andrão, para uma parte. Boa noite, boa noite. Zero to four, we are ready in about 20 minutes and request to keep the clearance to report. Portugal, zero to four, stand by, please. Salvador, boa noite, Janelle 62, 12 estabilidade de vento. Então, isso

Alfa, passando 0,500, chegamos 0 graus da última. Presente autorizado o elétron. Afirma. Certo. 2, eu chamo a identificação, gostaria de pegar o Bonete 1 para 2010, a gente vai se meter no zero. Essa altura de chegada, consegue restrição de altitude. Segundo nosso equipe, mantenha a postura chegada após a revisão do voo 090002. autoridade elétrica 3, eu posso estabilizar. Torre Salvador, boa noite, gol, relógio. Bom dia, gol, 1972, GLS, GLS. Gol, 1972, tá? Vamos autorizar, 1-0, 0-0, 0-0. Repouso na 10, gol, 1972. Salvador, então, virou do corpo, depois, tá? Portugal 04, number 72, holding point, runway 10, at the holding point. Maintain position, report ready for takeoff, 281015.

334, 330 FTL, Rio do Tupó. Five,